A Justiça julgou parcialmente procedente ação civil pública de ressarcimento ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em Montes Claros, contra um empresário e ex-prefeito da cidade, a esposa dele e uma faculdade. Eles deverão devolver ao Estado valores que, atualizados, chegam a R$3,5 milhões. A ação aponta irregularidades no uso de verbas públicas oriundas de convênios firmados entre a faculdade do grupo empresarial do ex-prefeito e o Estado de Minas Gerais. Os convênios foram firmados em 1997 e 1998 com a então Secretaria Estadual de Assuntos Municipais e a Secretaria Estadual de Saúde, quando o ex-prefeito era administrador da faculdade e a esposa dele, atualmente deputada federal, presidente da entidade. Entre as irregularidades apuradas estão superfaturamento e desvio de material na compra de bolas de futebol, medalhas, troféus, traves de futebol, contratação de empresa de irmão do ex-prefeito para pintar quadra esportiva em imóvel de propriedade desconhecida e para construir diversas benfeitorias em imóvel particular de propriedade da mãe deles, além de desvio de parte do dinheiro recebido da Secretaria de Saúde, que foi apropriado pela faculdade, em vez de ser repassado como bolsa de estudos a alunos em cursos técnicos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.